Então o grupo 2 tem. Olha, Nunes, não é a pôr o traço de costas, pode haver barulho. O grupo 2 que tem. Eles podem apresentar o trabalho deles, David. A Inês, a Giovana, o Micael, o Daniel e a Daniela. É? Não, é. Vamos ouvir.